Ciente, aguarde autorização de pouso, Rio 5972. Aguardando. Total 9907 no Solos 30, viva direita e táxi via Eco ou Fox, Alfa Kilo Parte 3. Certo, viva direita, Parte 3, Alfa. Aerotáxi Web 6747, alterno na Confins, autonomia 4 horas, POB 187. Autorizado táxi, ponto de espera 10, Web. Big Taxi via Índia, ponto de espera 10, 6747. Salvador, boa noite, o 6313, aguardando coordenação para Guarulhos. Pouso 070 graus, 069, Rio 5972. 72. Web 6747, mantém o ponto de espera. Certo. Poxa, NER 6313. Afirmativo, aguardando coordenação para Guarulhos. Aguarde, copo. Web 6747, autorizado a alinhar e manter. Sim, mantém 10-6747. Poxa, NER 6313, Guarulhos. Direto CEBID, Capezulu 21, Paben, rota do plano, da cola direita, saída Arbora Elefa, nível de voo 360, controle 19.8, transponda 5444. Negativo, senhor, decola conforme para Guarulhos no 360, CEBID, Capezulu 21, Paben. Depois conforme, decola da 10, direita, Arbor Elefa, controle de saída 19.8, acionando 5444. Chaner 6313. Correto, chama o pronto para acionar. Mara, obrigado. Rio 5972, no Solos 34, libere a direita via Golf, após Alfa e Kilo, parte 3. Golf, Alfa, Kilo, parte 3. Navigante 6747 autorizado decolar 070 grau 05 nós. Decolagem 906747. Pushback e acionamento na posição, acredito seja 5, o sinal 9971. Aqui tem informação de que é a posição 09 do pátio 3. Está autorizado, chame pronto para o táxi. Afirmativo, é isso mesmo, deve ser a 9 mesmo, eu que inverti as bolas aqui. Webjet 6747, decolou 36, chame o controle. Controle, vai chamar. Rio 5972, ingresse no pátio 3 e dê passagem ou aguarde a saída do Boeing 737-300 da Sideral. No pátio 3 também. Ingressa no pátio 3 e aguarde a saída do Sideral, Rio 5972. A Torre Salvador, boa noite, é o voo. 1076, passou externo, baixado, travado. Boa noite. Confirme se realmente passou externo, tem uma indicação que não ainda. É, vai passar, tá passando externo ainda. Ah, gente. Se você estivesse comando essa vaga aqui. É 070 graus, 05, nós autorizado o pouso. Gol 1076. 76. Torre Oceaner 6201? Oceaner 6201, é para cópia? Prossiga. Autorizado para o Galeão, via Pesulu 10, SMAP, direto Lúvito, rota do plano de voo. Nível de voo 360, saída da El, Leda, após bridge, curva direita após decolagem. Controle 19.8, transponda 5450. Sente autorizado pelo Galeão, via Pesulu 10, SMAP, direto Lúvito, nível 360, decola executando a da El, Leda. Lance de voo, controle 198, 5450. Correto, chame pronto para acionamento. Câmara. O Rio 5972 está aguardando a aeronave esquerda. Possibilidade de prosseguir enquanto a mesma está estacionada? 1076 no solo 40, livro à direita, livre táxi, via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Do Rio 5972 está na frequência. Salvador Rio 5972. Prossiga. Estamos aguardando aqui atrás do Sideral. Está com algum problema, senhor? Não entendi. Rio 30 de autonomia, alternando Galeão, está pronto para o táxi. Quantas pessoas a bordo? Com duas, senhor. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão 90, Sideral 9971. Afirmativo, está autorizado táxi. Cabeceira 109971. Dê passagem ao Boeing 737 da Gol à sua direita. Afirmativo, vamos dar passagem pro Gol então. Salvador 4071 para posicionamento no gate 8. Aguarde. Rio 5972, qual foi a sua pergunta? Eu não entendi. O 5972 estava questionando se haveria algum problema com a aeronave adiante. Continuo sem entender, né? Compreendi. Rio 5972, não quer nada, meu amigo. Vou só estacionar, obrigado. Gente. Solo 471 pronto. Portão 08, autorizado posicionamento push, chame pronto para o táxi. Autorizado posicionamento, 471. tá pronto, Sideral 9971. Sideral 9971, autorizado a alinhar e decolar, 070 graus, 04 nós. 070 com 04, alinha e decola, o Sideral 9971. Luiz Paulo. Oi. Alô. Obrigado. Iniciado, Federal. Gente. Solo 471 para o táxi com 3 itens de autonomia para o BD 85 até na Ribeirão. Autorizado táxi, ponto de espera no 0, azul 4071. E táxi, ponto de espera no 0, 4071. Sideral 9971, decolou os 49, chama o controle. Boa noite. Controle agora, obrigado. Uma boa noite, senhor. Posicionamento 3, da pole position, posicionamento. Após a passagem do Embraer 190 da Azul, está autorizado. Chame pronto para o táxi. Faz o Azul, prossegue, chama da 4071, ponto de espera, dando 0 pronto. Autorizado, alinhar e decolar, 070 graus, 049. Fica lá e decolar no 04071. Azul 4071, decolou 52. Chame o controle, boa noite. 98, boa noite. Sorrigo 774. Prossiga. É, coordenar o 360 para São Paulo, Guarulhos, e podia informar a saída prevista? Gol no 074, autorizado para Guarulhos, via Pesolu 21, Trive, direto Poços. A saída será Arbor, Elefa. Controle 119.8, transponder 5453. Podia só confirmar a saída, por gentileza? Arbor, Elefa. Autorizado conforme a Borelefa, a Perzulu 1, a Trivi direto posta 19.85453. A Perzulu 2-1. Positivo, a Perzulu 2-1, desculpe. Correto, chame pronto para acionar. Chamará, obrigado. Solo, Xanera 6313, acionou com 105 a bordo, estamos com 3 horas e 50 até na Galeão para o táxi. Autorizado táxi, ponto de espera 10, Xanera 6313. Reportará no ponto de espera. Voador, boa noite, o TAN 3305, autorização Recife no 330. Autorizado para Recife, via Peruísque 58, nível de voo 330. Saída Puca, transição Caju, curva esquerda, controle 119.8, transponda 5455. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58, decola Puca, transição Caju, a primeira curva à esquerda, 198, controle 5455, transponder, TAN 3305. Correto, chame pronto para acionar. Vai estar lá. Salve, Salvador, Azul 4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3- rota do plano. Decola com curva direita da pista 1-0. Saída da El, Leda, após Prod Bridge. Controle 1-9-8, transponda 5457. Azul 4209. Planejamento correto, na escuta, quando estiver pronto. Espera, 6313. Poxa, né, 6313, autorizado a decolar, 070 graus, 059. A linha decola, né? check e acionamento. Portão 04, autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, Chiné 6204. Chanel 6313, decolou 59, chame o controle, boa noite.